101. Voo 1173, aguarde Guarulhos, 360. 360, não se escuta. 520, informação ECO, autorização Aracaju. Aracaju 190, aguarde um minuto para cópia, o SAN 3520. Voo 1173, copia. Copia, voo 1173. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bezuluma 0 até Taubaté. Decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5442. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Uppers 110 até Taubaté. Decora a pista 10, para a direita, para decolagem, perfil da saída da El, Leda e Mocha. Controle 1208 e o transponder 5414. Então vou 1173. Planejamento correto, portão 08, chame pronto. Cortarei, obrigado. 3520, pronto, copy. 3520. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle em 120.8, aciona o transponder 5437. 190, autorizado Aracaju, decola na 10, curva esquerda, sai da Conde, controle 208, transponder 5437. Planejamento correto, quando pronto o pushback acionar, chame na frequência da torre 118.95. autorizado, chame táxi, tá 3520. Salvador, gol 1173 no portão número 8, pushback acionamento. Autorizado, portão 08, time pronto para o táxi, gol 1173. Autorizado, portão para o táxi, gol 1173. Contato 520, POB 520, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 097. próximo ao ponto de espera pronto. É 3520, autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 150 graus, 089. Alinha e decola, seu 3520. Solo, bom dia, Sam. Mike, Yankee, Vitor, no Pátio 3. Escuta, então, Mike, Yankee, Vitor. Mike, Yankee, Vitor. Solicita autorização de reboque do Pátio 3 para a posição número 6, dúzia do Pátio Principal, já contactado com a Infraero. Autorizado inicial reboque, reporte para ingressar no Pátio 1, o Mike Yankee Vitor. Positivo, Vitor. Lado saque do voo 17359 a bordo, 3:45, Sérgio Galeão. Dado táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 7, gol 1173. Autorizado o táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera 0, reporta pronto, ajuste no 0 no 7, gol 1173. Dado 3520, decolado aos 25, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, muito obrigado, boa noite. Boa noite, San 3520. San 3520, boa noite, contato radar. Tudo bem, mantém nível de voo 190 e gerar de. Ah, não consegui entender, peraí, só a ascensão a 190. Prossiga com o restante. Afirmativo, sub e mantém nível de voo 190, direto Conde. Ah, ok, ascensão 190, voando Conde, San 3520. Ativo. Autorizado alinhar e decolar. Estão no zero, vento 150 graus, 099, gol 1173. Autorizado ingresso, ex decolagem, puxa 10, gol 1173. San 3520, voe Alfa Romeo 363. Pronto, 363, San 3520. final para o Tantra e 520 nível 150? 150? 150, 150. Ativa a guarda. Autorizado, 150, tem a 3520. Tem o 50, tem a 3520. Decolado aos 29, tiro agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, boa noite. Controle, boa noite, voo 173, decolar. Voo no 173, boa noite, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 360, via Dael. Ok, 360, via Dael, 173. Autoriza, Dael? Autorizado após 2000 da EMA. Perda de medalha. Controle 173, pode aprovar. Ótima. Voo 173, aguarde, mantenha a saída. Aguarda. Oi, Leda, voo 173. Centro Brasileiro. Uno 173, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 25, né? Controle Salvador, bom dia, tá 38, 16, informação é. Então, 3896, boa noite, aciona a identificação após Pabog, voo Ituna, descida para 3.000 pés, ajuste 1097. Após Pabog, voo Ituna, então para 3.000 com 1017, 3896. Mike, antes disso, estou parqueado na posição número 62, eu estou parte principal, bom dia, obrigado. Fiat, Mike, antes disso, tenha um bom dia. 150, chame o controle Aracaju, em 120, decimal 3. Salvador Ground, American 239. American 239, go ahead. Yes, I need to know the position at apron 3 that will be taking the aircraft, towing the aircraft to park it there. Okay, stand by 1 minute, please. Thank you. American 230 ground. Go ahead, ground. Okay, the position is gonna be the position remote 01 on the apron 3. Okay, position 01, American 229. When ready, coming back to start your docking. Yes, I'll call back to request permission to fill in just a minute. Tram 38 no meio, controle. Prossiga. Autorizada a descida para 2 mil pés e LSC da pista no zero, informe estabilizado. Altímetro, 0 no 7. 17, autorizado 2000, chamando estabilizado no final 38 no meio. Salvador Ground American 229, I'd like to push back at gate 10. American 239, I'll push back approved, come back to start your tow. American 229. Estabilizou 38 no meio. 38 no meio, chame torre 118, decimal 95. 1895, 38 no meio. Salvador, muito bom dia, tá 38, 1 no meio, estabilizou final da 10. 38 no meio, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardo liberação para pouso. Você escuta 386. Tan 3816, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 102. Autorizado pouso 10, 38 no meio. Top of the ground, American 229 would like to continue the tow to apron 3. American 239 cleared to continue the tow and coming back to join the apron 3. Okay, call back when parked at apron 3. Coming back before entering the apron 3. Okay, we'll call you back before entering apron 3. American 229. Tá 3816 no solo 52, libera a direita, solo 121, decimal 1. 3-1-1, boa. Boa noite, muito boa noite, tá 3816, livrão. Tá 3816, boa noite, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Lima. Quilo, pátio 3, confirma essa? A remota será 2 Lima, posição remota 2 Lima. Ok, 2 Lima, obrigado, 3, 8 no mesmo. Control 29 on ground. Okay, American 239, clear, continue the tow until the apron 3. Remote position 01, coming back and finishing the tow. Okay, clear to remote position 01, we'll advise when finishing tow, American 229. Irmão Chané, Oscar, November Whisky, na escuta, prefiro. Bom dia, amigo. Estou no pátio 2 aqui, remotinha, querendo rebocar o avião para ponte 8 do pátio 1. Gente, aguarde para iniciar o reboque. Oscar, November Whisky. Obrigado, guardando. Confirmando, é pátio 3 até o portão 08 do pátio 1, confirma? Pátio 2, aqui próximo à guarida de saída. É posição 13. Então seria o pátio 1, o pátio principal, até o portão 08, não é isso? Positivo. Autorizado. Autorizado, reporte parqueado no 08. O Oxané, Oscar November Whisky. Tá ok, obrigado.